Tem uma data que eu não compartilho os meus sonhos. Eu vou contar aqui de uma vez alguns sonhos que eu tive recentes. Tá, deixa eu lembrar aqui. Tá, eu tive dois na mesma noite. Se não foi essa noite, foi na noite passada. Tá. Bem, tá, o primeiro sonho. Eu sonhei que eu tava caminhando. Eu queria sair da cidade. Eu tava tô tentando ir pra longe, mais longe possível da cidade. Meu equipamento nas costas, caminhando sozinho na estrada, no asfalto. E um carro me seguia. A pessoa que tava dirigindo o carro era a menina que eu me envolvi aqui recentemente. E ela me seguia, só que ela me seguia de uma maneira. Ela me chamou com a janela aberta. Ela tava dirigindo o carro, tinha um cara junto com ela no carro. E ela disse que ia pro lugar onde eu ia, daí eu falei que tudo bem, porque eu não queria dar conversa e basicamente. Quando ela começou a tomar rumo de seguir a rua para a direita, que subiria o morro para a direção que ela falou que iria, mesmo destino que o meu, eu peguei e virei para esquerda para evitar ela. Quando ela viu que eu evitei ela saiu, desviou da rua dela e me seguiu novamente. E cada vez que eu desviava, ela seguia. E ela seguia com o carro na minha frente, em vez de me perseguir por trás, da forma que eu via ela. Eu vi ela com outra pessoa. Esse sonho levantou muitos contrastes para mim. O contraste que eu quero sair da cidade, eu quero sair dessa merda, essa brincadeira de sociedade. Não tem graça, não tem graça os parâmetros que a gente põe para nossa felicidade, para os nossos relacionamentos. Não tem graça, eu quero sair dessa merda, dessa desgraça. Não quero depender disso pra minha felicidade, não quero. Mas por mais que eu tente fugir, vai estar lá. A figura de quem usa da sociedade para conseguir extrair todos os prazeres que ela quer. E o contraste é muito claro, tá? Eu andando sozinho no asfalto e ela tá de carro, acompanhado. Se eu digo que eu vou fugir para uma direção, é para lá que ela vai. Se eu quero desviar o meu olhar dela, o carro dirige na minha frente. Se eu quero sair da cidade, por mais que eu ande, que eu tente, eu tô rodeado dela. Esse foi o primeiro sonho. Na mesma noite eu sonhei com outra coisa. Sonhei que eu tava com uma equipe de dois ou três pessoas, sobreviventes. Não lembro do rosto delas, mas eu lembro que a pessoa que a gente confiava muito, um dos membros da nossa equipe, nos traiu. E a gente não confiou mais nela. Só que essa pessoa nos seguia também. A gente tava andando na cidade. Tomada, éramos todos sobreviventes de um apocalipse zumbi. E quando a gente estava prestes a entrar numa região tomada, a pessoa apareceu e nos avisou: olha, por aqui não é seguro. Eu já aviso vocês. Ela apareceu, ela estava armada, essa pessoa estava armada, a gente estava armado. A gente não sabia como reagir com essa pessoa, porque ao mesmo tempo que a gente não confiava nela, queria se livrar dela, ela tava lá sempre nos avisando de coisas que poderiam acontecer e de fato iam acontecer, de uma maneira quase que querendo nos proteger, mas ao mesmo tempo que a gente não confiava nela. Enfim, um dos meus parceiros do nosso grupo de sobreviventes não quis dar ouvido para essa pessoa e abriu um portão que lhe daria que nos levaria para um pátio. Quando ela abriu, imediatamente ela foi atacada. Mas pela primeira vez a gente foi atacado por um inimigo que a gente não esperava. Eles eram. Pode soar ridículo isso, mas eram. Não eram zumbis, não eram mortos-vivos. Eram como que. A coisa mais próxima que eu poderia descrever como que aliens, pequenos aliens, à altura do nosso umbigo, criaturas verdes. Eles não tinham um olhar assustador, não tinham um olhar que nos parecia perigoso. Pelo contrário, pareciam inocentes. E a gente viu dois. Um deles foi imediatamente no meu amigo. E em oposição ao que a gente esperava, né? Os mortos-vivos que comiam os sobreviventes e traziam para eles tormento. E esse pequeno pegou e quase que abraçou o meu colega na altura da cintura. E ele foi se colocando para dentro do corpo dele. E meu colega não conseguiu reagir depois que o Alien tocou ele. Quando a gente viu isso, a gente viu o outro que correu para perto da gente. Eu não sei nem para onde ele foi parar, desapareceu. E a gente. Os outros. Éramos três. Um ficou paralisado pelo Alien que abraçou ele. E eu e meu colega, que não fomos tocados, a gente saiu correndo pro pátio. E daí que a gente viu que no pátio tinham outros humanos andando, calmos, com olhar sereno. Quando eles nos viram, eles queriam conversar com a gente. E agindo como se nada tivesse acontecendo. A gente percebeu que de repente essas pessoas pareciam estar imunes a toda a guerra que estava acontecendo, sobrevivência, por causa desse pensamento alien que tomou elas. Foi aí que a gente percebeu que essas eram as pessoas que estavam contaminadas. E ficou impossível distinguir quem estava contaminado e quem não estava. De repente a gente começou a se questionar: será que a gente estava contaminado? Será que eu podia confiar no meu parceiro? Será que meu parceiro podia confiar em mim? Será que no caminho, quando a gente encontrasse um sobrevivente, será que aquela pessoa também era um contaminado? Se ela sobreviveu, é porque talvez ela estava contaminada. O pânico bateu aquela hora, porque de repente a gente percebeu que o nosso inimigo se tornou invisível. Não, ficou impossível de distinguir e ficou amigável, ficou humano. A gente não queria nem ver como é que o nosso amigo que foi tomado pelo alien, nosso amigo que abriu o portão, a gente não queria nem ver como ele estava, porque se a gente visse, a gente não saberia dizer mais se a gente podia confiar nele. Se tornou assim, aquilo ali foi um pânico. Eu lembro que naquela hora eu pulei numa construção e comecei a subir irracionalmente. Não tinha ninguém por perto, nada por perto, mas pelo meu medo eu comecei a escalar as paredes e subir até o telhado para eu ficar o mais distante possível da possibilidade de ter contato com alguém, porque eu não sabia mais em que confiar. Eu queria me isolar, as minhas armas pareciam ser completamente ineficiente. Eu tinha armas de fogo, eu tinha treinamento para sobrevivência treinamento não, né? Eu tinha experiência de sobrevivência em apocalipse, já tinha matado várias pessoas, já tinha alcançado aquele ponto ali, divisão de grupo, e a gente lutou por tudo, cara. Até que chegou o ponto que, de repente, a humanidade e a inumanidade se tornaram indistinguíveis. E a inumanidade parece que ser a resposta da paz, da tranquilidade, de tratar bem o outro, da imunidade contra o apocalipse zumbi. Bem, eu subi no telhado, o meu colega logo atrás de mim subiu também, ele também estava morrendo de medo. Mas nós dois irracionalmente começamos a subir, escalar para regiões altas e tentando se afastar o máximo possível do chão para não encontrar com ninguém, para não ter que lidar com essa situação de novo, de não saber quem que era o nosso inimigo. Aliás, o que é ético se fazer? Eu posso matar essas pessoas? foram possuídos pela força alienígena, a gente pode confiar nelas? Se elas tocarem na gente, será que elas são capazes de nos possessar, assim como os aliens tomam o corpo e a mente das pessoas que os aliens tocam? A gente ficou completamente perdido, indefeso, sem saber o que fazer. Esse foi o segundo sonho. O segundo sonho é muito parecido com o sentimento do primeiro. Só que em outro aspecto, ele mostra muito mais a minha incapacidade agora de lidar com os problemas que estão ao meu redor. Os problemas emocionais, os problemas espirituais, os valores que eu tinha como meus valores guia, ferramenta que me diriam qual que é o meu norte, objetivo de vida, em quem que eu posso confiar. De repente parece ter ido tudo por água abaixo. Quando eu percebo que as pessoas que eu acreditava que eu podia confiar, ou parecem ser os valores que eu usava para medir quem eu podia confiar, parecem ter me dado um pontapé, me virado de cabeça abaixo. De repente eu não consigo confiar nas pessoas que eu mais confiava. Ao mesmo tempo, se por exemplo eu passo hoje por uma dificuldade e eu vejo alguém passando por uma vida boa e acredito que, nossa, essa pessoa parece ter as qualificações de quem eu quero tomar conselho, esse meu sonho parece me mostrar exatamente que essa é a pessoa que eu desconfio. É nessa pessoa que ela provavelmente está possessa por esse espírito alienígena. Essa é a pessoa que é imune aos ataques de zumbi. Essa pessoa que foi tomada por um espírito irracional. Parece que quem eu posso confiar são as pessoas que justamente perderam sua esperança. Eu posso confiar só na outra pessoa que também escalou de repente de pânico pro telhado, porque essa é uma pessoa que eu sei que eu consigo ver alguma coisa que tem esperança nela. A esperança e a confiabilidade se tornaram invertidas. Esse foi o segundo sonho que eu tive nessa noite. Bem, acho que eu vou parar por aqui. Não vou misturar sonho de uma noite com a noite com a outra. Espero que vocês gostem. Se você tiver alguma visão, alguma ideia sobre esses sonhos, pode me falar. Um abraço, boa noite.